Hoje nós estamos na terceira parte da nossa saúde financeira, tá? E hoje a gente vai estar falando sobre as leis da semeadura e da colheita. O universo, quando Deus criou o universo, ele criou um universo perfeito. E ele estabeleceu leis que governam o universo. Por causa dessas leis, a gente é capaz de predizer quando é que vai chover, quando é que vai ventar. A gente é capaz de predizer a rota dos astros, né, dos planetas, porque tudo funciona em perfeita harmonia. Deus estabeleceu leis, por exemplo, da física, leis da química, leis da matemática. Deus estabeleceu também leis espirituais. A coisa impressionante é que você não tem que entender como é que a lei funciona para se beneficiar dela. Por exemplo, a lei da gravidade é uma lei interessante. A gente não entende exatamente por quê. Pensa bem. Quando algo está girando, tá? Aquilo que está girando tem a tendência de atrair coisas ou de repelir? De repelir. A Terra está girando em torno de um eixo, mas ela tem uma lei de gravidade que atrai coisas para si, ao invés de repelir. Compreende? Até Einstein disse que a lei da gravidade não faz sentido. Mas você pode usar os benefícios da lei, você pode contar com elas, porque elas não mudam. Você não tem que orar para o seu carro ficar parado no mesmo lugar. Você, quando terminar o culto, pode ir lá que o carro vai estar paradinho, não vai estar voando. Imagina, por exemplo, se terça e quinta fossem dias que não tem gravidade. Que tragédia seria, né? Ou se a gente não soubesse qual é o dia que vai ser surpresa, que não vai ter gravidade, vai estar todo mundo flutuando no ar. Não, a lei da gravidade funciona e é constante. Nesta série de mensagens, nós estamos pensando em leis financeiras. Deus estabeleceu lei de prosperidade, lei de riqueza. Deus estabeleceu lei de gasto, lei de economia, lei de investimento, lei de administração, lei de assegurar os seus bens e leis de dar. E na Bíblia há dois livros onde nós encontramos a maior parte dos ensinos sobre essas leis financeiras. São os livros de Provérbios e Eclesiastes que foram escritos por Salomão, o homem mais inteligente que já existiu, o homem mais rico que já existiu. Um dia Deus apareceu para ele em sonho e disse: Salomão, pede o que você quiser. E Salomão disse: mais do que qualquer coisa, eu quero sabedoria para dirigir esse teu povo. E Deus disse: por que você pediu a coisa certa? Eu vou te dar. Além de sabedoria, eu vou te dar riqueza e vou te dar fama. Então Salomão foi um homem que a Bíblia diz que nunca houve um homem tão sábio quanto ele, nunca houve um homem tão rico quanto ele. Ele escreveu então daquilo que sabia, daquilo que ele entendia muito bem. No primeiro dia do nosso estudo aqui, nós vimos o ensino de Jesus sobre administração financeira. Estudamos a parábola dos talentos. Domingo passado nós vimos a lei do contentamento, o quão é importante você ficar contente com o que tem. E hoje nós vamos estudar sobre a lei da semeadura e da colheita. O primeiro verso que está no seu esboço é Provérbios 11, 18, que diz assim: o ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. É claro que aqui está falando sobre salário, que está falando sobre a pessoa que semeia a coisa certa, ela vai realmente recolher, ela vai colher a recompensa. Mas eu gostaria que você entendesse que os princípios que compõem essas leis se aplicam não apenas a finanças, mas se aplicam em todas as áreas da sua vida, relacionamentos, aplicam ao seu tempo, às suas palavras, aplicam a maneira como você vive em todas as áreas da sua vida. Então vamos ver aqui quais são as leis. Primeira lei é a seguinte: tudo começa com uma semente, ou como uma semente. Tudo. Toda ideia, todo sonho, tudo começa, toda conquista começa com uma semente. Um prédio, por exemplo, começa com a semente de um pensamento. Alguém teve uma ideia, alguém teve um pensamento. A sua vida começou como uma semente, sabia disso? Deus criou o mundo em torno daquilo que nós chamamos de o princípio da semente. Em Gênesis capítulo 1, versículo 11, primeiro livro da Bíblia, Deus chama a nossa atenção para esse fato. Diz assim: então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação e as plantas que deem semente e árvores e plantas que deem semente, e árvores cujos frutos produzam semente de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus estabeleceu que árvores dariam frutas e frutos dariam semente, e essas sementes se reproduziriam. Todo mundo já ouviu falar que qualquer pessoa pode dizer quantas sementes tem numa maçã, mas só Deus pode dizer quantas maçãs tem numa semente. Só Deus. Só Deus. Por quê? Porque há um poder exponencial na semente. Você pega uma semente, planta uma semente, aquela semente produz uma árvore que vai dar frutos com outras sementes. Em alguns milhares de anos você vai ter uma verdadeira floresta. Se você for seguindo esse ciclo por causa do poder exponencial da semente. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: quem despreza o dia das coisas pequenas? Interessante que Zacarias falou essa palavra quando estavam reconstruindo o templo, porque houve um desânimo. Eles sabiam como o templo de Salomão era majestoso, mas foi destruído. Agora estavam começando do zero. E aí Zacarias fala: não despreza o dia das coisas pequenas, porque tudo começa com uma semente. Ah, uma coisa interessante, quando você for começar algum empreendimento, use esse versículo aqui como se fosse o seu moto, o seu versículo principal. Jó capítulo 8, versículo 7. Diz assim: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Amém? Amém. Ah, opa, que bom. Número 2. Nada acontece até que a semente seja plantada. Até que a semente seja plantada. Uma semente numa caixa, lá na prateleira, não tem valor algum. Por quê? Porque ela foi criada para ser plantada. Imagina, por exemplo, um fazendeiro, ele coloca toda a sua economia, de toda a sua vida, para comprar sementes. E aí, então, ele está lá no seu, na sua fazenda, lá no seu celeiro, com as sementes prontas para plantar. E antes dele sair para plantar, ele começa a pensar assim: sabe uma coisa? Eu não sei se vai valer a pena plantar semente, porque eu botei toda a minha economia nessa semente. E se não nascer? Eu vou acabar perdendo minha economia toda. Sabe uma coisa? Eu vou segurar essas sementes, eu vou guardá-las. Pelo menos eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa. Qualquer pessoa chamaria esse fazendeiro de um tolo, porque a semente é realmente sem valor se não for plantada. O que acontece é que esse fazendeiro, na verdade, se parece com alguns de nós. Por exemplo, quando você perde o trabalho, quando você está com as suas finanças ruins, então, o campo é como se o campo estivesse ali não produzindo nada, não tem nenhuma colheita, não tem nenhum encame, não tem nada. E o que o fazendeiro faz quando ele tem um campo que não está produzindo nada? Será que ele fica reclamando, dizendo: ó, mas que coisa mais terrível, que esse campo não produz nada, não produz nenhum dinheiro, não produz nada na minha vida? Não. Será que ele fica reclamando, será que ele fica murmurando, se lamentando, dizendo assim: ah, mas que campo miserável que não produz nada? Não. Olha, ele nem ora, não precisa orar, vai lá e planta. Porque até se você ficar orando e não plantar nada, não adianta, gente, não vai nascer nada. A primeira coisa que você tem que fazer, você vai lá e planta. E quando você planta, você ora e Deus vai abençoar. Aquele campo vai produzir fruto. Muitas vezes a gente fica assim: ah, eu estou esperando em Deus. Eu estou esperando em Deus por aquele emprego. Eu estou esperando em Deus por aquele marido. Eu estou esperando em Deus por aquela esposa. Eu estou esperando em Deus por aquela bênção que vai chegar. Eu estou esperando em Deus porque de uma hora para outra eu vou ganhar na loteria. Vai acontecer um milagre na minha vida. E Deus fala assim: ah, quer dizer que você está esperando por mim? Eu estou esperando por você. É o contrário, eu estou esperando por você. Eu estou esperando que você vá e plante algumas sementes. Nada vai acontecer enquanto você não plantar a semente. Por quê? Porque quando você planta uma semente, é um ato de fé. Você lança a semente, você está abrindo mão de algo que você tem, você está simplesmente dando, você está entregando, você está abrindo a sua mão para plantar aquela semente. Jesus explicou esse princípio quando ele falou sobre a razão pela qual ele vê o mundo. Em João capítulo 12, versículo 24, Jesus disse assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Jesus disse assim: a minha vinda ao mundo resultará na salvação de bilhões e bilhões de pessoas que vão poder ir para o céu. E o que eu vou fazer é como se eu plantasse a minha própria vida como uma semente que vai produzir esses resultados. Há um princípio aqui interessante, gente. Quando eu tiver uma necessidade, eu planto uma semente. Vou repetir. Quando eu tiver uma necessidade, eu planto uma semente. Eu não fico reclamando, eu não fico me lamentando, eu não fico murmurando, eu simplesmente, e nem fico orando só. Eu vou lá e planto. Aí sim, aí eu oro. A terceira lei. O que quer que eu semeio, o que quer que semeio é o que colherei. Essa é a lei da reprodução. Se um fazendeiro, por exemplo, ele tem um caminhão cheio de feijão, ok? Todo tipo de feijão. Feijão fradinho, feijão preto, eu ia dizer furadinho, mas é o fradinho, né? É furadinho. O feijão preto, ah, ok, aquele feijão, o lima beans, o feijão vermelho, pinto beans, entendeu? Ele tem um caminhão cheio de feijão. Qual é o tipo de fruto que ele vai esperar? Será que ele vai plantar feijão e vai recolher e vai colher melancia? Não. Será que ele pode esperar colher pepino? Não. Será que ele vai recolher canned canes? Não, não vai. Será que ele vai colher cavalos se ele plantar feijão? Não, não vai, meu irmão. Não, claro que não vai, não vai. Ele vai colher feijão. É isso que ele vai colher. Ele não tem nenhuma dúvida, ele não questiona esse fato. Ok? Esse mesmo princípio se aplica às áreas da sua vida, especialmente às áreas de finanças. Esse princípio pode funcionar positivamente ou negativamente. Ele pode trabalhar por você ou contra você. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que a pessoa semear, isso também colherá. Ele está dizendo aqui, o que você lança, volta para você. É isso. Por exemplo, se eu lanço semente de gentileza, eu planto semente de gentileza, as pessoas vão ser gentis comigo. Se eu, por exemplo, se eu mostro misericórdia, se eu mostro graça, se eu aceito as mazelas das pessoas, sabe o que vai acontecer? Elas vão ter graça, misericórdia e vão aceitar os meus defeitos também. Se eu sou uma pessoa que eu perdoo, eu sou generoso, as pessoas vão me perdoar, as pessoas vão ser generosas comigo. Mas o oposto também é verdade. Se eu sou uma pessoa que estou com raiva o tempo todo, o que eu vou receber das pessoas? Raiva. Se eu sou uma pessoa que estou sempre criticando, eu vou ser criticado. Se eu sou uma pessoa que estou sempre julgando, eu vou ser julgado. Se eu engano as pessoas, eu vou ser enganado. E se eu faço fofoca das pessoas, eu vou estar no meio da fofoca. As pessoas vão fazer fofoca de mim também. Então, funciona positivamente ou negativamente? Alguns exemplos na Bíblia que mostram que isso funciona negativamente. Provérbios 26, 27. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém enrola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Você sabe que eu li essa semana que neste verão, se alguém levar uma pá para a praia e cavar um buraco, vai receber uma multa de $500. Qualquer buraco que você cavar na areia, você vai receber multa. Sabe por quê? Tem gente quebrando perna. A pessoa cava um buraco na praia, né? E aí alguém cai ali e quebra a perna. Então agora é lei, você não pode mais cavar buraco na praia. A pessoa que cavasse devia quebrar a perna, né? É o que a Bíblia está dizendo aqui. Você rola uma pedra, ela vai rolar para você. Mas aqui o pessoal traz até ferramenta, meu irmão. Traz pá, traz um monte de coisa. Você não viu cada buraco que ninguém faz, olha. Não, teve um dia aí que fizeram um buraco na praia, a menina entrou, aí teve uma emergência, aí veio o carro do salva-vida, entendeu? E a menina estava salva, todo mundo correndo, ela só com a cabeça para o lado de fora, sabe? Foi um perigo, quase que ela foi atingida. Oséias capítulo 10, versículo 13, diz assim: mas vocês plantaram a impiedade e colheram o mal. Ok? Plantaram a menina, né? Lá no buraco. Olha só, o que a Bíblia está dizendo, o que a Bíblia está dizendo é, geralmente, aquilo que você faz tem consequências. Algumas pessoas pensam assim, ah, eu posso, durante a semana, semear irresponsabilidade financeira. Eu posso administrar minhas finanças do jeito que eu quiser. Aí domingo vem para a igreja para orar, para pedir a Deus que a colheita fracasse. Não vai fracassar, sabe? Não vai fracassar. Nós colhemos aquilo que plantamos. Eu não posso semear irresponsabilidade e ser um sucesso na vida. Eu não posso semear preguiça e ser recompensado. Eu não posso semear, ser uma pessoa sovina, uma pessoa que não abre a mão, uma pessoa que realmente é como se fala, que é tudo ganancioso e esperar que as pessoas sejam generosas para comigo. Isso não vai acontecer. Aquilo que eu semeio é o que eu colho. Número 4, eu não sou o único que semeia. Ou eu não sou o único que semeia. Isso significa que você está colhendo ambos, bons frutos e maus frutos de pessoas que semearam ou que estão semeando ao seu redor. Pessoas que estão na sua família, pessoas que trabalham com você, estão semeando. E o que elas semeiam, você colhe também. Às vezes, você colhe coisas boas. Jesus falou, por exemplo, em João capítulo 4, verso 38, ele diz assim, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Por exemplo, você desfruta determinadas coisas que alguém semeou para que você pudesse desfrutar. A liberdade, por exemplo, nesse país não custou nada para você, mas custou a vida de pessoas que semearam sua própria vida em guerras nos últimos 250 anos para que eu e você tivéssemos essa liberdade. Isso é verdadeiro no sentido positivo, mas é verdadeiro também no sentido negativo. Por exemplo, você tem sido ferido, magoado por coisas que outras pessoas plantaram. Vamos supor, você vem de uma família onde tem uma história de alcoolismo, uma história de abuso, uma história de violência. Você colhe os resultados de que pessoas, seus antepassados, plantaram. Mas você pode colocar um fim nisso. Você pode falar assim, vou parar aqui. Chega! Chega, nós vamos parar aqui mesmo. Eu, em nome de Jesus, eu vou quebrar essa corrente. Vou quebrar essa corrente agora, porque eu quero que as gerações futuras sejam abençoadas por aquilo que eu vou fazer agora. E você pode ser o elemento que quebra essa corrente. O que eu estou dizendo é o seguinte, tudo que a gente faz tem consequências. Não apenas para você, mas consequências para pessoas que estão ao seu redor, para os seus parceiros, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus filhos, para a geração futura. Você quer deixar um legado para as pessoas? Comece agora. Diga assim, no ano de 2012 eu vou quebrar o legado negativo que eu recebi do passado. Eu quero deixar um legado positivo para as gerações futuras. Você é aquela pessoa que vai quebrar o elo, que vai quebrar o link dessa corrente. Você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o futuro. Entendeu? Você pode mudar o futuro com as escolhas que você faz hoje. Então, na sua vida, as decisões que você toma agora afetam as gerações futuras. Você não pode dizer assim, ah, é a minha vida, eu faço o que eu quiser. Não pode. Porque não é assim. O que você faz afeta você e os outros. Afeta as gerações futuras. Você é parte de uma coisa chamada raça humana. Número 5. A colheita é sempre mais tarde e maior. Mais tarde e maior. Há um atraso quando eu semeio alguma coisa e o tempo de colher. As plantas precisam de tempo para crescer. Gente, não existe maturidade instantânea. O fazendeiro não vai, planta semente e uma hora depois ele volta lá, desenterra e fala assim, aí, você cresceu? Não. A semente precisa de tempo para crescer, tempo para germinar. Não existe algo não existe algo chamado sucesso instantâneo. Existe fama instantânea, sucesso instantâneo não. Por quê? Porque uma pessoa, às vezes, ela está praticando aquela profissão dela, ou está fazendo alguma coisa em obscuridade por anos e anos e anos. Aí ela tem uma oportunidade de mostrar aquilo ao mundo, ela fica famosa da noite para o dia. Mas o sucesso que ela está obtendo foi de coisas que ela já vinha fazendo há muito tempo e ninguém sabia que ela já vinha praticando aquilo, ela vinha aperfeiçoando. A Bíblia nos diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Aliás, Eclesiastes capítulo 3 fala assim, há tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para isso, para aquilo. No versículo 2 de Eclesiastes capítulo 3, nós encontramos esta palavra, tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo. Tempo de plantar e tempo de arrancar, ou seja, tempo de plantar e tempo de colher. Então, entre a semeadura e a colheita, existe um atraso, existe um tempo. E esse tempo às vezes nos irrita, porque nós investimos tempo, energia em alguma coisa que nós sabemos que é certa, mas o resultado não vem logo. Essa também, gente, presta bem atenção nisso, essa também é a razão pela qual muitas pessoas não prestam atenção a essa lei. Sabe por quê? Porque não existem consequências imediatas para as coisas ruins que a gente faz. Às vezes a gente faz uma coisa ruim agora, vamos colher o resultado anos mais tarde. Você pode comer o que você quiser agora. Você pode comer a gordura que você quiser, o tipo de comida que você quiser. Mas daqui a 10 anos você estará entrevado em cima de uma cama. Porque vai levar tempo. Vai levar tempo. Eu ouvi uma mensagem em que o Andy Stanley, o pregador, disse assim, vire para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, será que você me faça um favor? Você cuida de mim daqui a 10 anos porque eu estou agindo irresponsavelmente hoje? Aí ele falou assim, você não vai falar isso, seu covarde? Por quê? As consequências não vêm na hora. Você não come uma coisa ruim para o seu corpo e passa mal logo depois. Seria tão bom se fosse assim, né? Comeu uma coisa ruim, pronto. Já começou a passar mal ali, mas não. Você vai ver as consequências mais tarde. Vamos voltar àquele versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Diz assim, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que a pessoa semear, isso também vai colher. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Ou seja, Deus estabeleceu leis, Ele estabeleceu coisas que eu e você temos que seguir. E de Deus você não escarnece de Deus. Você não diz assim, cadê? Espera, está vindo. Tua batata está assando, ok? A tua batata está assando. Então, quando você vai colher, inclusive, você já percebeu que os frutos não amadurecem todos ao mesmo tempo? Se você tem, por exemplo, uma laranjeira, você vai lá e pega uma laranja hoje, vai daqui a uma semana pega outra, porque a laranja vai amadurecendo aos poucos, não amadurece tudo de uma vez. Às vezes a gente fica achando assim, ah, porque eu estou fazendo a coisa certa, sendo fiel a Deus, eu não estou vendo resultado. Você está esperando o milagre acontecer, está esperando a coisa acontecer da noite para o dia. É necessário esperar, porque vai vir mais tarde. Agora, o que me impressiona é que tem pessoas que acham que Deus é igual um slot machine. Você põe um dinheirinho e ali então vai dar uma sorte. Ou seja, você vem dar oferta, põe a oferta no basket, né, na caixinha, e você fala, ah, mas eu não recebi aquele emprego que eu estava esperando. Você põe 10 dólares lá e espera receber um emprego que vai te pagar 100 mil dólares por ano. Gente, Deus não é um slot machine. Deus não é um vending machine. Deus não é Papai Noel. Deus não é um gênio. Deus não serve você. Você que serve Ele. Você segue os princípios que Ele ensinou e você vai colher o resultado. Quando você acha que não está funcionando, quando você acha que está esperando muito tempo, saiba que Deus está trabalhando. Quando o fazendeiro planta a semente, algo está acontecendo debaixo do solo, ele não está vendo, mas Deus está trabalhando. Vai chegar uma hora que aquela semente vai germinar, e quando aquela semente pocar fora do solo e começar a surgir a plantinha, Deus está presente, porque Deus vinha trabalhando ali, fazendo aquela semente germinar. Mas a colheita é muito mais do que a gente espera. Esse é um outro ponto. Isso trabalha positivamente ou negativamente? Você sempre vai colher mais do que plantou. Esse é o princípio da multiplicação. Por exemplo, se eu pego um caroço de milho e eu planto um caroço de milho, eu vou receber um caroço de milho de volta? Não. Nem uma espiga. Eu vou receber um pé de milho. Quantas espigas tem num pé de milho? Máximo duas. Máximo duas. Viu? No máximo duas. Próxima vez que a gente for no milharal, vamos contar, viu? Mas olha só, quantas espigas... quantos milhos vem numa espiga? Quantos milhos vem numa espiga? Um monte, né? Um monte, então. Você sempre colhe mais do que você plantou por causa do poder exponencial da semente. Sabe, Jesus contou a parábola dos solos, ele disse em Marcos capítulo 4, versículo 8, mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. É por isso que a gente fala assim, eu estou pagando muito pelos meus pecados, eu não mereço isso. Essa lei, gente, não é justa. Essa lei não é justa. Você sempre recebe mais do que aquilo que você plantou, tanto positivamente quanto negativamente. Como eu disse, isso funciona por você ou contra você. Como é que funciona por você? Às vezes você está colhendo coisas ruins, mas se você começar a plantar coisas boas, vai chegar um momento em que vai ser, a balança vai mudar, o resultado vai ser mais positivo do que negativo. Deus é tão bom que Ele permite que isso aconteça. Ele permite que você possa semear coisas boas para offset, para anular os efeitos das coisas ruins que você semeou no passado. É sempre maior, é sempre maior. Número 6, eu posso aumentar a minha colheita plantando mais sementes. Essa é a lei da proporção. Se eu planto pouca semente, eu vou ter uma colheita pequena. Se eu planto nenhuma semente, eu não vou ter nenhuma colheita. Gente, isso é verdade na entrega do dízimo, isso é verdade quando você é fiel a Deus e você oferta, isso é verdade quando você usa o seu talento, quando você usa a sua inteligência em qualquer área da vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. É claro, aqui está falando de dinheiro, gente. Aqui está falando de dinheiro. Está dizendo que você jamais vai dar a Deus mais do que Ele dá para você. Jamais, jamais. Deus ama aquela pessoa que dá com alegria. Essa lei de generosidade aqui funciona até para pessoas que não são crentes. Da mesma maneira como a lei da gravidade funciona para todo mundo, qualquer princípio da Bíblia funciona para qualquer pessoa. Se você não tem um temor de Deus, mas você conduz o seu negócio, conduz a sua empresa de acordo com os princípios que a Bíblia ensina, você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. Aqui está um versículo que você deveria considerar e pensar bastante. Provérbios 11, versículo 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. Que coisa interessante, não é? Uns retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. Finalmente, a sétima lei. O tempo para começar a semear é agora. É agora. Veja só, tudo começa com uma semente. Nada acontece até que a semente seja plantada. O que eu planto, eu vou colher. Eu vou sempre colher mais do que eu plantei. E eu posso aumentar a minha colheita plantando mais semente. Mas o tempo de começar é agora. Você não espera o tempo ideal. Eu ouço as pessoas dizendo assim, quando as coisas estiverem melhores, aí então eu vou começar a ser mais generoso, eu vou começar a entregar meu dízimo. Não, o tempo é agora. O tempo é, você precisa fazer isso agora. O ponto é esse, não espere as coisas melhorarem. O que você pode fazer, faça agora, porque você precisa, quanto mais cedo você começar, mais tempo você vai colher. Você já ouviu falar sobre o, como se fala isso em português? Compounding interest. Juros compostos. Muito obrigado. Puxa vida. O que, que é isso? Isso é o seguinte. Quando uma pessoa começa a economizar, ainda bem jovem, juros sobre juros vão produzir uma fortuna quando chegar o tempo daquela pessoa aposentar. Por quê? Porque os juros sobre juros fazem o dinheiro se acumular. Salomão disse em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, o que, que vai acontecer? Não colherá. Não colherá. Você fala assim, ah, mas a recessão está muito ruim. É mesmo? Então começa a plantar. Começa a plantar. Sai e vai plantando. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6 diz assim, plante de manhã a sua semente. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Em outras palavras, pense em você mesmo como se você fosse um fazendeiro. Pense assim, que tipo de semente eu vou semear hoje? Semente de amor? Semente de graça? Semente de dinheiro? Semente de energia, semente de sabedoria. Eu sou um fazendeiro, eu vou começar a semear hoje. Lá no mercado onde eu faço compra, eu vou semear quando eu falar com a pessoa que está no caixa. Lá no banco, quando eu for, eu vou semear. Lá na minha escola, lá no meu escritório, lá na feira onde eu trabalho. Em qualquer lugar que você vá, pense assim, eu sou um fazendeiro, eu preciso semear na vida das pessoas. E aquilo que você semear, você vai receber de volta. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, diz assim, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará, sublinha essa palavra, a semente, e fará crescer, sublinha isso, fará crescer os frutos da sua justiça, ou seja, o resultado do seu trabalho. Quanto mais você dá, mais você recebe, porque a Bíblia fala, é dando que se recebe. Quanto mais você é generoso, mais você vai ter para ser generoso. Então, nós temos que pensar, como eu disse, isso não funciona apenas com dinheiro. Por exemplo, palavras são sementes. Que tipo de semente nós estamos plantando na mente das nossas crianças? Que tipo de semente estamos plantando na mente dos nossos amigos, na mente dos nossos cônjuges? Aquilo que a gente fala, gente, produz fruto. Será que você está observando as suas palavras? Será que quando você fala, você está semeando confiança ou dúvida? Será que você está semeando na mente das pessoas algo que constrói ou algo que destrói? Por que isso é tão importante? Porque eu colho aquilo que eu semeio. É interessante que todas as vezes que a Bíblia fala que nós estamos falando de Deus para as pessoas, nós estamos plantando uma semente. E essa semente produz fruto para a eternidade, produz fruto para a vida eterna. Para que eu colha aquilo que Deus deseja que eu colha, eu tenho que ser paciente e persistente. Olha só o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, circula essa expressão, no tempo próprio, lembra do atraso, lembra do mais tarde, no tempo próprio, colheremos. Agora vem a condição, se não desanimarmos. Se não desanimarmos, nós colheremos a colheita e aqui está a promessa, se não desanimarmos. Como um dos seus, ou melhor, como o seu pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que começar a esquecer os fracassos, as colheitas fracassadas do passado. Você perdeu muita coisa no passado, e eu também. Pare de ficar se lamentando das coisas que você não colheu. Você não pode mudar o passado, mas você pode alterar o futuro. E você começa a alterar o futuro agora. Você começa a focalizar no a longo termo. Sabe? Começa a pensar a longo termo, não começa a pensar no prazer imediato, no resultado imediato. Começa a pensar no futuro. Você levou muito tempo para bagunçar a sua vida. Agora está na hora de você começar a pensar em planos para daqui a 5, 10 anos no futuro. Alguns de vocês, por exemplo, fizeram compromissos e vocês estão dizendo, mas eu não vejo resultado, não, tem tanto tempo que eu estou batalhando, não vejo resultado. Firme, continua firme, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz, de Deus não se zomba. O que Deus prometeu na sua palavra vai acontecer. As finanças, Deus vai abençoar as suas finanças se você seguir os princípios da palavra de Deus. Sabe, às vezes você olha para a sua vida no passado e você fala, ah, mas era tão bom, eu era feliz e não sabia. E às vezes você chora à noite porque você não está vendo os resultados daquilo que você está fazendo. Deixe que essas lágrimas que você chora possam aguar as sementes que você está plantando, porque eu tenho uma promessa para você hoje à noite. E essa promessa está no Salmo 126, versículos 5 e 6. Diz assim, vamos falar juntos? Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos tanto porque a gente sabe, na realidade, que tudo que fazemos tem consequências. Às vezes agimos irresponsavelmente, anos atrás, e o resultado que colhemos é tão devastador, Senhor, nós achamos que não merecemos. Mas pelo mesmo princípio que o Senhor nos ensina na Tua Palavra, nós podemos começar a semear boa semente e a colheita vai acontecer. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos usufruir o resto da nossa vida colhendo resultados de boas sementes, não de más sementes, mas de boas sementes. E essa colheita seja tão grande que venha contrabalançar as colheitas que fazemos resultado de coisas ruins que pessoas ao nosso redor fizeram e que nos afetaram. Nós confiamos na tua promessa e oramos no nome de Jesus. Amém.